A humanidade avança rapidamente em direção a um novo mundo. As grandes tribulações que têm perturbado este mundo desde o ano de 1914 atingirão em breve o seu clímax no Armagedom. Este velho mundo não poderá suportar tal tribulação esmagadora, uma tribulação tal qual o homem nunca viu, em todo o tempo desde o início da existência humana. Será a pior de todas. Será também a última tribulação do mundo. E os sobreviventes agradecidos entrarão no novo mundo que promete coisas maravilhosas. É assim que o livro intitulado Seja Feita a Tua Vontade na Terra, publicado em 1962, inicia uma extraordinária consideração de 15 capítulos sobre o tema de capa. Embora tenham passado cerca de 47 anos, esta declaração encerra uma questão pertinente. Estaremos nós entre os sobreviventes agradecidos? Estamos nós preparados para a grande tribulação no culminar dos últimos dias do atual sistema de coisas? O que são os últimos dias para si? Como entendo o sinal? Na verdade, as publicações cristãs são e sempre foram uma fonte inesgotável de informação. Mas também é verdade que as respostas por vezes não são tão diretas como desejado. Daí que seja necessário que façamos adequada pesquisa por buscar as respostas como a tesouros escondidos, conforme mencionado em Provérbios, capítulo 2, versículo 4. A maioria dos pontos abordados nesta parte de perguntas e respostas encontram-se na nossa biblioteca teocrática. Mas a existência desta biblioteca por si só não chega, irmãos. É preciso que estejamos dispostos a procurar as respostas nesta extraordinária ferramenta espiritual. As 5 questões que vão ser consideradas provavelmente já foram ouvidas pela maioria dos presentes. Mas será que estamos em condições de dar uma resposta a cada uma delas, caso nos seja solicitado? Então vejamos a primeira pergunta. Por favor, irmão José Mário. Porque é que algumas testemunhas de Jeová tiveram expectativas erradas sobre datas? Bem, esta questão tem suscitado os mais variados comentários. No entanto, a Bíblia indica que os verdadeiros adoradores receberiam conhecimento sobre a verdade de forma progressiva. Por exemplo, os apóstolos pensavam que Jesus assumiria o reinado sobre Israel logo após ser ressuscitado. No entanto, esse equívoco não era prova de que a religião deles era falsa. Longe disso. A religião verdadeira é identificada por coisas como o amor, a honra dada ao nome de Deus e a pregação do reino. O que ordenou Jesus em Lucas, capítulo 12, versículo 36 e 40. Leiamos juntos este relato, por favor. Lucas, capítulo 12, versículo 36 e depois o 40. Mas o 36 diz assim: E vós mesmos sede como homens que esperam pelo seu amo, ao voltar ele do casamento, para que, ao chegar e bater, possam imediatamente abrir-lhe. Agora note o 40, por favor. Vós também, mantendo-vos prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora que não achais provável. Portanto, fica claro que o Senhor Jesus ordenou que nos mantivéssemos despertos e vigilantes. Para entendermos melhor o assunto, imaginemos a seguinte situação. O que ficaria provado se um vigia acordasse a todos na casa porque pensou ter escutado o seu amo chegar e acabou por descobrir que tinha sido apenas o barulho do vento? Essa circunstância provaria que o vigia era negligente ou que estava alerta? De facto, algumas testemunhas de Jeová dos tempos modernos tiveram expectativas erradas sobre datas. Por exemplo, muitos cristãos esperavam o cumprimento de profecias bíblicas maravilhosas em 1925. Presumiam que naquele tempo começaria a ressurreição terrestre que traria de volta homens fiéis do passado como Daniel, Davi, Abraão. Mais recentemente, alguns pensavam que 1975 talvez marcasse o início do reinado milenar de Cristo. A sua expectativa baseava-se no entendimento de que o 7º milénio da história humana começaria nesse período. Mas não foi isso o que aconteceu. Será que isso prova que aqueles cristãos eram falsos adoradores? Não. Muito pelo contrário. Os erros ou equívocos, como no caso dos cristãos do primeiro século, se deram porque se deixou de acatar o alerta de Jesus: não sabeis a época. As conclusões erradas não aconteceram por intenção maldosa ou por infidelidade para com o Cristo, mas sim por causa do desejo ardente de ver o cumprimento das promessas de Deus nos seus próprios dias. Portanto, Algumas testemunhas de Jeová tiveram expectativas erradas, não porque fossem adoradores falsos, longe disso, mas porque estavam alertas e porque estavam na expectativa. Porém, alguns preferem, talvez, continuar a dormir e por isso queixam-se quando tentam acordá-los. Curiosamente, o apóstolo Pedro referiu-se a tais como sendo ridicularizadores com os seus escárnios. Mas, ainda que muitos escarneçam, queremos manter uma atitude vigilante ou, como diz o tema de hoje, mostrar-nos prontos. Por isso, hoje em dia, apenas as testemunhas de Jeová estão despertas para a necessidade de pregar. Elas são as únicas que dão aviso sobre a grande tribulação que se aproxima rapidamente. Elas são as únicas que se mostram vigilantes. Elas são as únicas que se mostram prontas. Gostaria de ouvir a segunda questão? Embora o Armagedom e a grande tribulação sejam períodos diretamente relacionados com o julgamento divino, qual é a diferença entre o Armagedom e a grande tribulação? Bem, na verdade, o Senhor Jesus predisse que haveria grande tribulação, o que incluiria todos os julgamentos de Jeová durante o período que começa com a destruição do Império Mundial da religião falsa, incluindo a cristandade, e termina com a Batalha do Armagedom. A situação atual é similar à que existia em Canaã, há uns 3.500 anos. A Bíblia diz que fizeram com os seus deuses tudo o que era detestável a Jeová, o que ele deveras odeia, porque queimam regularmente no fogo até mesmo os seus filhos e suas filhas para os seus deuses. Assim como Deus limpou Canaã, ele em breve limpará a terra inteira e a dará àqueles que cumprem a sua vontade. A fase inicial desta tribulação, porém, será um ataque contra uma prostituta simbólica chamada Babilónia Grande, o já referido Império Mundial da religião falsa, sendo a cristandade a parte mais repreensível. Assim como fumaça e cinzas expelidas de um vulcão antes inativo podem indicar a proximidade de uma erupção, também a crescente inimizade à religião em muitas partes do mundo indica que a religião falsa está, efetivamente, com os seus dias contados. O relato em Revelação, capítulo 17, e versículos 1 e 2, mostra que, em breve, Jeová Deus vai induzir os poderes políticos do mundo a unir os seus esforços para desmascarar e destruir esta prostituta simbólica Babilónia Grande. Depois disso, outros elementos da organização terrestre Satanás, o Diabo, continuarão por algum tempo lamentando a perda dos negócios com a sua antiga amante religiosa. Porém, num dado momento, notarão que sobraram os verdadeiros servos de Deus, aqueles que, morando em segurança, todos eles a habitar sem muralha e, aparentemente, parecendo presa fácil. Que surpresa os aguarda! Reagindo a uma agressão real ou ameaçadora contra os seus servos, Jeová Deus se levantará em julgamento contra os seus inimigos na parte final da grande tribulação. Então, em resposta ao ataque de Gog, Jeová dá início à fase final, o Armagedom. Esta segunda fase da grande tribulação corresponderá ao que aconteceu a Jerusalém e aos seus habitantes no segundo ataque dos romanos em 70 da Era Comum, às mãos do general Tito. Mas neste teatro de guerra, a força executora não será exercida pelas forças de Roma ou por outro agente humano. Desta vez, a palavra, o Rei ungido de Deus, Jesus Cristo, ajudado pelos exércitos do céu, incluindo os ressuscitados cristãos ungidos, farão uma execução muito mais cabal do que aquela que os romanos fizeram em 70 da Era Comum. Ele eliminará todos os opositores humanos de Deus. Até mesmo as organizações humanas do mundo de Satanás terão o seu fim. Assim, o Armagedom inclui a revelação de Jesus durante a grande tribulação e o julgamento final das ovelhas e dos cabritos. Gostaria de levantar outra questão, irmão José Mário, por favor. O livro de Revelação, ou de Apocalipse, é muitas vezes associado a um desfecho monstruoso que inspira espanto e terror, como por exemplo, relacionado com a extinção humana por meio de um holocausto nuclear. Levanta-se assim a seguinte questão. Como provamos que o Armagedom não será um holocausto nuclear? Bem, irmãos, esta pergunta é muito interessante. Há uma coisa que nós não podemos esquecer. É que Jeová vai travar a batalha do Armagedom por causa da profunda afeição que ele tem pelos humanos. O propósito de Deus é transformar a Terra num paraíso e levar os humanos à perfeição e dar-lhe a paz, não havendo quem os faça tremer. Na verdade, o Armagedom é o clímax da grande tribulação. Isso por si só contraria a associação que se tente fazer do Armagedom com o Holocausto nuclear. Mas a questão é, como provamos isso biblicamente? O livro bíblico de Daniel, no capítulo 2 e versículo 44, mostra claramente que o Armagedom é a guerra de Deus contra os governos deste mundo. E porque o Armagedom está intimamente associado com um dos principais atributos divinos, a justiça, apenas Jeová é capaz de travar uma guerra realmente justa e seletiva, durante a qual os sinceros de coração serão preservados, não importa, e notem este pormenor, onde se encontrem na terra. Que forças Jeová vai usar contra os seus inimigos? Não sabemos, irmãos, mas uma coisa é certa. Sabemos que Jeová Deus tem ao seu dispor os meios para eliminar por completo as nações perversas. Que não vai ser um holocausto nuclear também é confirmado pelo que disse o profeta Isaías em Isaías 45:18. Lá diz que Jeová não criou a terra simplesmente para nada, mas que a formou mesmo para ser habitada. Agora, pensa um pouco. Será que um Deus amoroso que inspirou tais palavras deixaria que a humanidade e o seu lar, a terra, tivesse um fim tão terrível? Não faz sentido, pois não. Também o relato registado em Revelação, capítulo 19, versículos 11 ao 21, mostra que a guerra do Armagedom, longe de ser um holocausto nuclear, será o ajuste de contas de Deus sobre os seus inimigos. A vitória será tão avassaladora, será tão esmagadora, que neste relato bíblico Jeová convida todas as aves que voam pelo meio do céu a comerem e se saciarem das carnes dos reis, comandantes militares, pequenos e grandes. Portanto, fica claro que apenas aqueles que se opõem ao reino de Deus e que fazem parte do sistema perverso de Satanás serão efetivamente destruídos. Ao passo que para aqueles que defendem a sua soberania, está reservada a vida num pacífico novo mundo em confirmação das palavras da profecia de Isaías mencionadas atrás. Passemos agora à quarta questão, por favor. O que nos ensina o relato da transfiguração sobre os últimos dias? Bem, na verdade, Jeová deu a visão da transfiguração aos discípulos de Jesus numa época particularmente difícil. Essa visão fortaleceu a fé de Pedro, Tiago e João, numa época em que muitos haviam deixado de seguir a Jesus por ele não ter realizado as suas expectativas não bíblicas. A visão fortaleceu a fé dos três apóstolos em preparação para a vindoura morte dele e também para os anos de trabalho árduo e as provas que se seguiriam para a congregação cristã. De maneira similar, nestes últimos dias, temos algo ainda maior para nos fortalecer. Jeová Deus nos deu mais perspicácia para entender o cumprimento da visão da transfiguração e de muitas profecias relacionadas. Mas a pergunta subsiste: o que podemos aprender dessa visão? A visão do transfigurado Jesus foi uma previsão da vinda de Cristo no poder e na glória do reino e, por fim, para julgar a humanidade. Mais de 30 anos depois da transfiguração, Pedro escreveu: não foi por seguirmos histórias falsas, engenhosamente inventadas, que vos familiarizámos com o poder e a presença do nosso Senhor Jesus Cristo, mas foi por nos termos tornado testemunhas oculares da sua magnificência. Pois ele recebeu de Deus o Pai honra e glória, quando pela glória magnificente lhe foram dirigidas palavras tais como estas: este é o meu Filho, o amado, a quem eu mesmo tenho aprovado. Sim, estas palavras nós ouvimos dirigidas desde o céu, enquanto estávamos com ele no Monte Santo. Esta extraordinária visão começou a cumprir-se em 1914, com o renascimento do Reino Celestial de Deus, quando Jesus, como uma estrela da alva, surgiu no cenário universal como recém-entronizado Rei. Era como que a aurora do novo dia. Agora, Jesus é um Rei poderoso. Ele levantou-se em 1914, quando o Reino de Deus nasceu no céu, marcando o raiar de uma nova era. É uma era de ouro, de provisões espirituais, para o deleite dos que exercem fé. Mas a quem prefiguraram Moisés e Elias? Uma vez que Moisés e Elias participaram da glória de Cristo, essas duas testemunhas fiéis devem representar os que reinarão com Jesus no seu reino, para o benefício da humanidade obediente. Por causa da transfiguração, temos a palavra profética tanto mais assegurada, como mencionou o apóstolo Pedro, sob inspiração, na segunda carta que leva o seu nome, no capítulo 1 e versículo 19, e que convido também todos a ler, por favor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1 e o versículo 19, e diz assim: Por conseguinte, temos a palavra profética tanto mais assegurada. Depois notem, e fazeis bem. Mas bem em fazer o quê? Em prestar atenção a ela, como a uma lâmpada que brilha em lugar escuro, até que amanheça o dia e se levante a estrela da alva em vossos corações. A transfiguração fortaleceu a fé de Pedro, disso não temos dúvidas nenhumas. Certamente lermos sobre ela fortalece também a nossa e reforça a confiança de que Jesus, em breve, recompensará a cada um segundo o seu comportamento. Os fiéis cristãos ungidos que sobreviveram até hoje veem confirmada a sua confiança de que serão glorificados com Jesus. As outras ovelhas, porém, têm a sua fé fortalecida por saber que ele as levará a salvo através deste iníquo sistema de coisas, através do fim dele, para o glorioso novo mundo. E que encorajamento isso dá para nos mantermos firmes, para nos mantermos fortes até ao fim. Por fim, irmão José Mário, gostaríamos de ouvir a quinta e última questão, por favor. Os Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são verdadeiras joias espirituais, ao mencionar o sinal dos últimos dias. Mas, além do que está registado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, quais são os aspectos adicionais do sinal? Quando Jesus deu esse sinal, ele falou dos últimos dias, sobretudo em termos de condições históricas e políticas em geral. No entanto, o apóstolo Paulo focalizou os problemas sociais e as atitudes que prevaleceriam, incluindo o espírito de independência. Na segunda carta a Timóteo, capítulos 3, versículos 1 a 5, ele mencionou 19 características decadentes dos últimos dias, entre elas, sem afeição natural, ferozes, sem amor à bondade, traidores. E para confirmar isto, veja apenas um aspecto da decadência social no mundo hoje: a desintegração da família. A maré de lares desfeitos, maridos e mulheres espancados, abuso de crianças, maus tratos a pais idosos. Não prova isso que as pessoas estão sem afeição natural, irmãos? Que são ferozes, que são traidoras, que estão sem amor à bondade? Não é exagero quando afirmamos que essas características têm proporções epidémicas hoje em dia. Outro aspecto do sinal relacionava-se com o facto de que antes da vindoura destruição o homem estaria a arruinar a terra. Existe alguma verdade neste aspecto do sinal? O conselheiro ambiental Norman Myers, citado no livro Qualidade da Vida, apresenta esta mensagem assustadora. Nenhuma geração no passado se viu confrontada com a perspectiva de uma extinção em massa durante a sua vida. Nenhuma geração no futuro se confrontará com um desafio similar. Se a atual geração não conseguir lidar com esse problema, o dano já terá sido causado e não haverá nenhuma segunda oportunidade. Não é preciso dizer mais nada, pois não, irmãos? Na sua segunda carta, no capítulo 3, versículos 3 e 4, o apóstolo Pedro também predisse que haveria ridicularizadores que rejeitariam o sinal. No entanto, no versículo 1, o apóstolo diz em parte: estou acordando as vossas claras faculdades de pensar por meio de um lembrete. O aviso dado por Pedro continua a ser para nós como um lembrete, ou conforme diz certo dicionário, como um apontamento para ajudar a memória. Antes do dilúvio, irmãos, as pessoas desprezaram os avisos que Noé deu. Gênesis 19:14 mostra que antes da destruição de Sodoma e Gomorra, os genros de Ló achavam que ele estava a brincar. Existe alguma diferença hoje? Hoje não é diferente, irmãos. Os ridicularizadores questionam a realidade da prometida presença de Cristo, cujo escárnio mina o necessário senso de urgência referente ao tempo em que os servos de Deus vivem. Quanto mais avançarmos no tempo do fim, mais os ridicularizadores zombarão de nós por persistirmos a ter fé nas declarações profetas de Deus. A lâmpada da palavra de Deus nos mostra onde estamos na corrente do tempo, e não estamos longe. Ela esclarece de forma brilhante que estamos nos últimos dias deste mundo em trevas. A estrela da alva se levantou. Cristo tem o domínio do reino. Já vemos no horizonte a aurora de um novo dia. Nestes últimos dias deste moribundo sistema de coisas, não é tempo para cedermos à sonolência espiritual, irmãos. Antes é o tempo para continuarmos a tirar tempo para esta importante faceta da nossa programação espiritual, pesquisar sobre perguntas bíblicas. Que por meio desses preciosos lembretes de pesquisa, sejamos ajudados a permanecer alertas nos tempos em que vivemos, por estarmos despertos, por nos mostrarmos prontos e, acima de tudo, por nos mantermos vigilantes.